Conversa fiada matou carambola. Carnaval. Membros de uma igreja se dirigem a um retiro para se manterem afastados das tentações da festa da carne. Entre jovens e adultos, o grupo é diverso. Temos a puritana. Desaforada, Deus está vindo, sua hora vai chegar. O pastor. Minha querida, na nossa reunião, gostaria de pedir para que usasse aquele lindo vestido floral que tanto me agrada. O virgem. O amor que sinto ela é um reflexo do amor de Deus em minha vida. A virgem. Talvez eu esteja me cansando de esperar. O riquinho. Que tal dar uma volta no poçante mais tarde, gatinho? A cozinheira. Algumas histórias venham viva, especialmente em lugares esquecidos como este. Talvez sejam só lendas, mas às vezes uma sombra pode se tornar tão real quanto o medo que carregamos dentro de nós. A fofoqueira. Davi, Bianca e Floriana não deram as caras no cu. Deus sabe onde estavam. O velho babaca. Saiam da minha propriedade. A piranha. Não é o maior que eu já vi, mas tem boa espessura. A certinha. Eu não posso desobedecer o pastor ungido de Deus. O tranquilão. Vem de Walsh só pra matar a saudade da minha diabinha albuída. O bitolado. Deus é maravilhoso. Eu pela minha vida, eu por mim. O lamentável. Você se ofereceu pra mim. O cachaceiro. Parceiro da morte. E o assassino. No carnaval, cuidado com as suas orações. Festa da Carne, um livro de Marcelo Tinoco, disponível na Amazon. Despeja, Senhor, despeja, com tua graça e poder. Despeja, Senhor, despeja, tua paz quero receber. Fala, galera! Está começando mais um CFNC. Conversa Fiada Matou Carambola, o podcast do Cultura Pop a Rigor. Eu sou a Adri. E comigo hoje está aqui mais uma vez o escritor Marcelo Tinoco. Hoje aqui para falar do seu segundo livro. Marcelo? Sim! Você tem que ir embora. O autor do aclamado Macaco da Noite. Está lançando seu segundo livro. O autor do acamado Macaco da Noite. Então, vamos falar desse lançamento que está chegando na Amazon. Né? Qual é o nome aí do livro? Festa da Carne. Festa da Carne. Então, apropriado, né? Estamos aí saindo do carnaval, né? Então, você depois de pular muito carnaval, agora pode ler Festa da Carne, que se trata de um slasher, né? Fale mais da história pra gente. Bom, o slasher é um dos subgêneros do horror que é o mais curto. Então, eu resolvi brincar um pouco com esse gênero e também resolvi, né, jogar assim, num cenário que, né, nós nunca vimos um slasher se passar. É um slasher brasileiro, né? Então eu procurei uns temas aí que estão em voga no Brasil atualmente e resolvi fazer esse slasher num cenário pouco usual. Então a trama se passa durante o carnaval, mas não se passa no carnaval. Não vai ter matança tipo num bloco de carnaval ou coisa parecida. A trama, na verdade, se passa em um retiro religioso, evangélico, né? O retiro da Igreja Toda Poderosa, do Todo Poderoso, né? Um retiro para jovens evangélicos. E esse retiro ele foi montado num local onde há quase 40 anos atrás houve um massacre de uma seita por um assassino que pode estar ali rondando pelo local até hoje. Bom, e aí, nesse retiro, né, tem uma gama ali ampla, né, de personagens, né, muitas figuras aí que todo mundo que conviveu com o evangélico já encontrou algumas pessoas assim, né. Então, vamos falar dos personagens, né, do Festa da Carne? Sim, sim. Acho que eu vou começar primeiro pelos personagens mais velhos, né? Aí depois a gente fala dos principais, os mais jovens, né? Então, eu montei ali uma pequena gama de personagens, né, para representar, né, esse universo, né? Então, nós temos aqui, né, chefiando, né, esse lugar, nós temos o pastor Cláudio, né, que, né, é o típico pastor, né, e muito do comportamento dele eu me basei aí em notícias desonestas que tem saído muito ultimamente, né? Sim, toda semana até a gente vai ler achando que é uma notícia repetida e aí não é. Não é um diferente, né? Então ele está representando todos, né? Aí, toda uma gama aí, né? Um representante aí desses tipos aí que a gente encontra aí pelas páginas de jornais atualmente. Aí temos, né, a Adelaide, que é uma figura que não pode faltar, né? Até porque através da boca dela coloco ali muitas frases ali que a gente ouve, né? Quase o tempo todo. Então ela não poderia faltar. Sim. Então, são esses dois personagens ali que estão capitaneando, né? São os comandantes ali do local. No livro, né, tem, claro, né, fica claro que tem outros funcionários da igreja, né, ali. Mas, enfim, esses são os principais, né? Sim. O livro, como todo slash, claro, vai se centrar ali no grupo de jovens. Bom, eu escolhi esse ambiente, né? Então, é assim, um ambiente que você vai ficar pensando assim, né? Como é que eu vou colocar coisas ali que naturalmente você tem que ter num slash, né? Que são jovens fumando maconha, jovens atrás de sexo. Então, eu dei um jeito. E criei ali o meu grupo de personagens ali. Então, tem tudo ali. Tem uma dor de maconha, tem gente atrás de sexo, tem Final Girl, tudo ali nesse retiro religioso. Não faltou o que a gente costuma ver em qualquer slash, em qualquer acampamento de sexta-feira 13. Claro que com o fundo evangélico, né? O que torna a coisa diferente. E também alguns toques bem brasileiros. Eu ambientei a história em 2018, né? Que é um ano muito importante, que era o ano aí que a gente estava caminhando aí, né, para a eleição de um fascista, né, como presidente da República. Então, né, e levado ali muito pelos evangélicos mesmo, tá? Então tem discussão aí sobre Não quero fazer que o negócio seja muito profundo, até porque eu sempre vou pro lado ali do caricatural e tal, que eu gosto e tal. Mas tem ali, né, umas coisas ali sobre repressão, política, algumas questões ali que me são pertinentes. Então, falar um pouco aqui dos personagens. Nós temos o casal Bianca e Davi, né? É um casal que escolheu esperar. A Bianca, a paciência dela meio que tá acabando. A Bianca tá cansada de esperar. E anda, né, decepcionada aí com a igreja, né? Sim, ela anda meio desiludida. Tá, né, já não tá tão, né, já não se encaixa tanto, né, nesse contexto religioso. É, tem umas questões da igreja que ela não concorda, até porque ela foi levada ali pela mãe, e, né, segundo a mãe dela, nessa igreja as orações são mais fortes. Ela anda meio cansada dessa igreja, pelo que a gente vê assim, pelos diálogos, os pais e tal, ficam muito em cima e tal. Ela vê ali esse retiro como uma chance de ficar ali a sós com ele. O Davi, por sua vez, ainda está mergulhado na religião, ainda é mais obediente, né? Ele... Pelo, né? Não, já li o livro, claro. Ele tá ali meio que... Né, também tem essa coisa da família, né? Só que... Né? Ele, sei lá, acho que não enxerga um outro modo de vida, né? Fora aquilo ali que ele tá acostumado, né? Tipo, aquilo ali é o certo e tal, né? Ele não tem... Ele ainda não se questiona tanto quanto a Bianca já se questiona, né? Exatamente. Esses dois personagens vão chegar lá e vão encontrar uma outra personagem, né? Dificilmente você encontraria num retiro religioso. Mas aqui nesse universo, coloquei ela lá e faz todo sentido. Que nós temos a Floriana Lima, que é filha, né, do deputado conservador Olaci Lima. Olá. Que esse ano está pretendendo se candidatar a um cargo mais importante, senador, até presidente da República. Mas acontece que a Floriana é a filhinha rebelde dele. Então, recentemente, houve um escândalo envolvendo ela. E ela é alvo, né, dos paparazzi. Sempre tem paparazzi atrás dela. E é uma celebridade. É, né? Uma subcelebridade. Influencer. Ele fez um jeito que ela faz esse escândalo, que pode, né, respingar nas pretensões dele, né? Ele que é... É, ele que é um defensor da família e dos valores, né? Tem uma filha perdida. Então ele tem a brilhante ideia, né? Ele tem ligações, né, com essa igreja. Ele não quer que a Floriana saia aí pelos blocos de carnavais, arrume mais escândalos, né, com confusão. Então ele tem a brilhante ideia de levá-la para esse retiro, onde ele vai deixar ela lá, sem dinheiro, sem cartões, sem celular, totalmente afastada, o retiro fica num local totalmente afastado, fica no interior de uma cidadezinha do interior. É. Ali ele acha que ela vai ficar afastada ali do, da galera dos jornais e tal. E aí ele vai, né, ele ameaça que vai deserdar ela, né, para ela se comportar ali. O plano dele depois é tirar ela de lá e mandar para uma casa de uma tia distante. Embora outras coisas também já surjam na mente dele. Também, né? Outras alternativas. Então a Floriana se vê, né, presa nesse lugar. Né? Ela vai ficar ali todo o feriado de carnaval e ela adora o carnaval. Ela vai ficar presa ali, então ela tem, né, que procurar alguma coisa para fazer, alguma coisa para se divertir. Então ela vai conhecendo as pessoas ali e vai maquinando, né, uns planos e tal. Ela se interessa ali pelo casalzinho, né, Bianca, Davi, e algumas coisas vão se formulando. Temos ali outra galera ao redor que pode ter mais ou menos importância. Então eu tenho ali o Lucas, que é um jovem playboy, herdeiro de... Um agroboy. É, herdeiro do agro, que não é um evangélico, mas está ali para negociar apoios. Ele está ali por contatos políticos, né? É, ele está querendo iniciar a carreira política. Ele quer ser vereador ali da cidade de Santa Esperança. E ele vai nesse retiro no fim de semana tentar conseguir esses apoios. Então ali o Lucas está ali basicamente para eu brincar um pouco com aqueles caras defensores das... Aquele, o jovem patriota, defensor da moral e dos bons costumes. Ele está ali basicamente para isso. Aí temos a Glória, né? Que é um tipo clássico, né? Sim, a maior inimiga da Floriana. Sim, né? É a crente fofoqueira. Sim, né? Elas estudam na mesma escola, inclusive. E aí... A Glória é frequentadora dessa igreja, então elas vão ter, né, um reencontro ali nesse retiro, e a Glória sempre vai estar marcando em cima, sempre vai estar de olho na Floriana e no casalzinho. Contrabalançando, nós temos a Raquel. E a Raquel é uma crente diferente. É uma crente que só quer mesmo, só está ali mesmo, ela quer se conectar com Deus. Ela não julga os outros, é legal com todo mundo. Ou seja, é uma crente tópica, né? Porque eu nunca conheci nenhuma. Essa não foi baseada em fatos reais. Não, não conheço ninguém assim. Não conheço nenhuma gente assim. Que não julga os outros. É. E a Raquel também é um personagem muito importante. Ela passa ali o livro também para mostrar, né, algumas questões aí que eu ouço também, que eu acho interessante discutir. E o outro personagem é o Aldair, que é um personagem bitolado, bem bitolado, que está por ali. É, nós vamos acompanhar esses jovens, as interações entre eles, e ao mesmo tempo, por ali, nós temos a figura do assassino, que vai estar rondando esse local. É, e aí, como surgiu assim, a ideia de misturar, né, questões religiosas, o horror na trama e também sexo? Eu comecei a escrever tudo porque eu já tinha o final na cabeça. Já sabia onde eu queria chegar, né? Ali pelo final de 2018, né? Com essa coisa do fascismo, grande parte dos religiosos, né, apoiando um candidato fascista, né, de extrema direita, fez, né, a gente ficar acompanhando mais esse universo, né? Essa coisa toda desses comportamentos exagerados. Tá? Então, eu achei interessante trabalhar com personagens dentro desse universo. Então, faz muito tempo que, como eu disse, eu gosto de slasher, faz muito tempo que eu queria fazer alguma coisa, ficar com isso. Então me pareceu interessante, né? Uma vez lá que, né, eu resolvi escrever uma cidade fictícia ambientada no Brasil, eu achei interessante pegar essa coisa do fascismo, da religião. Esse estado religioso e colocar, fazer uma história. Então, pensando aí na coisa de um estilo religioso, eu penso assim, eu posso fazer um acampamento, posso criar personagem desse universo, posso fazer um slasher com isso. Então, eu comecei a planejar, comecei a nos personagens e comecei a escrever. E vi ali que eu podia pegar todos os elementos do slasher ali, todo o universo. E sem falar que eu vi, né, que podia criar personagens ali que o pessoal ia querer ver um assassino matando. Então, né, isso é muito importante. Então, eu resolvi que o meu slasher se passaria nesse universo. Que também tem aquela coisa do ineditismo, né? Porque quando eu vou escrever alguma coisa, eu quero escrever algo que... um tipo de coisa que você não... É, um tipo de coisa que você não vê ninguém fazendo, né? Então... É meio que, né, subverte, né, a coisa do gênero, porque na slash a gente tá acostumado a ver, né, um dos modos ali de Sexta-feira 13, aquela coisa do grupo de jovens no acampamento com a intenção de transar, fumar maconha, etc, né? E ali no retiro, né, é o contrário, é um grupo de jovens que está fugindo, né, da festa da carne, né, fugindo do carnaval, né. E, aliás, né, além das referências ao slash, né, como você já falou, né, o livro, por conta dessa personagem, né, da Floriana, traz uma referência aí mais brasileira, né, a porno chanchada, né. Porno chanchada se fala de sexo, religião, política. Você pegar os filmes, há muitas questões nesse filme. Então, acho que isso aproxima também o que eu fiz ali da porno chanchada, né? Sem falar assim, no humor também, que eu vou muito, assim, como eu disse, eu vou muito pelo caricatural, então Né? Sim, tem vários diálogos aí dignos da forma cansada, dignos de estar na página Cinema Brasileiro. Se esse fosse um filme, provavelmente teríamos algumas cenas. Inclusive, fica aí a ideia, diretores brasileiros, quiserem fazer aí um slasher nacional, né? Estamos aí, vamos conversar. Eu vendo os direitos tranquilo, tranquilo. Não, peraí, a gente tem que aprovar o projeto. Então, próxima questão. É, teve alguma cena que você achou particularmente difícil de escrever? Difícil de escrever? Acho que provavelmente as cenas com as personagens femininas, né? Tem cena ali que eu tive que desenvolver ali, né? Duas amizades entre duas personagens e tal. É algo assim que antes de começar a escrever, eu não sabia se ia conseguir fazer isso muito bem. E aí depois, terminou de escrever, relendo um pouco, acho que funcionou legal, acho que consegui, mas assim, a parte assim que eu tive mais dúvida, assim, se ia conseguir, sabe? É, que inclusive isso também, né? Que acaba que tem coisas em comum, né, com o Macaco da Noite, que escreveu anteriormente, né, esse senso de humor, né, que é o senso de humor próprio seu mesmo, né, e tal, mas tem coisas diferentes, né, o Macaco da Noite é um livro mais centrado na ação, né, os personagens estão ali sendo desenvolvidos ali em meio à ação, né, não tem tanta... tanto desenvolvimento, né? No Festa da Carne tem mais diálogos, né? O livro já se desenrola, né? De uma forma mais lenta, né? Do que o Macaco da Noite. É, tem mais conversa, né? Mais diálogo entre os personagens. Então, o Macaco da Noite é mais papo. Né? Eu apresento os personagens, já tem a ação acontecendo. Então, aqui não, né? Aqui eu tive que, né, fazer os personagens se conhecerem e tal, desenvolver umas relações para aí sim ir para a ação. Né? Até porque eu acho que todo bom slasher tem que fazer isso, hein? Será que você apresente os personagens possíveis vítimas primeiro, né? E aí... até porque, né, como é que você vai se importar com alguém ou até achar graça na morte de outro se você não sabe quem são, né? Sim, né? Tem aqueles personagens ali que você apresenta ali, o público vai amar, odiar. E a figura do assassino, né? Que como chegou assim ao visual dele, como ele ia se portar, né? Se comportar, o seu estilo de assassinato. O livro, você passa em um retiro religioso, então foi definido que o personagem tinha que ter alguma coisa, né, de religião nele. Ele usa, né, uma máscara, em certa parte do livro ele usa uma máscara de Pierrot, né, e mistura aí o carnaval e a religião. Ele é fruto de, como é que eu vou dizer, de uma repressão religiosa braba, né? E é mais ou menos assim, né? Ele se aproxima daquele tipo básico ali mesmo, do o assassino ali meio silencioso que, né, aparece, mata. tipo mesmo Jason Voorhees, o Michael Myers, tipo clássico. Algumas coisinhas que eu coloco a mais ali, para diferenciar um pouco. Tem uns elementos a mais para dar uma diferenciada nele, uma certa personalidade. Que a gente não vai comentar, porque, né? Tem que ler o livro para saber. Bom, essas eram as perguntas que eu tinha. Você quer comentar mais alguma coisa sobre o livro? Só falar que me diverti bastante escrevendo o livro, me diverti bastante escrevendo os personagens do livro, que eu tive chance ali de desenvolver legal. Tem personagens ali que eu gostei demais, até gostaria de escrevê-los de novo em outro livro. Ali no meio que eu já faço isso, né? Eu coloquei uma personagem ali de Macaco da Noite. Então, quem lê o Macaco da Noite já fez a ligação. Já falou. E, inclusive se passa, quer dizer, não se passa em Santa Esperança, mas se passa em uma cidade no interior, né, um pouco mais afastada, mas é citada ali, né, Santa Esperança, que é onde o Macaco da Noite se passou, né? Sim, né, eu achei assim, né, assim, Macaco da Noite, eu criei uma cidade fictícia, então acho bem legal, assim, sempre se passar nesse universo fictício. É uma coisa assim que eu sempre acho legal, por exemplo, se tanto nos quadrinhos, né? E, pô, você tem ali da DC Comics, né? Você tem a Metrópolis do Superman, a Gotham City do Batman, quanto nas novelas da Globo ali, do Agnaldo Silva, que sempre tem, né, aquelas cidades fictícias. Então eu gosto disso, então óbvio. Então, assim, é o início do Mark Verso. É, uma coisa assim. Então, assim, gostei muito de escrever esse livro e espero que quem lê goste tanto de quanto eu gostei de escrever. Bom, eu fiz a revisão do livro, como sei, eu gostei bastante, ri bastante. Por isso que eu estava falando, gostaria que virasse um filme. Eu acho ele bem cinematográfico. Ah, a gente não comentou, né? Acabou se tornando aí também uma obra multimídia, né? Porque o Festa da Carne, ele é meio que ele é um musical, né? Sim. Assim, né? Também. Tem vários momentos ali que os personagens cantam, né? Porque o Davi, né? Ele tem essa questão, né, que o pai é advogado, quer que ele seja advogado também e tal, mas ele tem o sonho de cantar, né? Então ele tá sempre com um violãozinho, tá sempre cantando, né? Ele compõe uma música para a sua amada Bianca, né? E aí a gente tem a Floriana, né? Que a Floriana também, ela canta, né? E só que, né? Não é... Só que não gosta, né? Ela tem ali... Ela fala que ela gravou, né, uma demo, né, com o namorado. Então, ela gosta de funk, de Anitta. É uma coisa... Ela gosta de funk, gosta da Anitta, né? Então ela tem ali o... E no livro tem o momento da noite de louvor e música, né? Sim. Que se apresentam e tal. Então, vocês vão poder ouvir a Floriana, né, no Spotify. Eu vou deixar o link aqui, mas a gente fez a música da Floriana e a do Davi e tal. Já está disponível no Spotify, né? E aí virou tão multimídia, né, que a gente resolveu dar vida para a Floriana, né? A Floriana, ela tem seu Instagram, né, que você pode encontrar como @fropeixosa. Quem lê o livro vai saber por que eu... Quem lê o livro vai entender. Lê o livro vai entender porque Peixota, que não é o sobrenome dela. Então tá lá, a Floriana tá vivendo aí, tá indo no carnaval e tal. E vai fazer muitas outras coisas aí no futuro. Bom, então a gente vai encerrando por aqui. É, obrigada ao escritor renomado Marcelo Tinoco pela participação. Muito obrigado, Adriano. Foi muito bom participar desse programa novamente. Espero estar aqui em outros programas aí, anunciando mais livros da minha autoria. Então, lembrando que Festa da Carne, assim como Macaco da Noite, estão disponíveis na Amazon. Você pode comprar o e-book bem baratinho ali por R$2, né? R$1,99. Ou se você assina o Kindle, é de graça. Você encontra lá, é só procurar aí pelo título ou pelo nome do Marcelo Tinoco. Mas pra gente encerrar, a gente vai ficar com um pouquinho mais aí dos personagens jovens do Festa da Carne, né? A gente fez umas entrevistas, né, com eles, em que eles podem falar um pouquinho mais deles, né? Seus sonhos, seus planos, as coisas que eles gostam. O que não importa muito para alguns, porque muitos deles empacotaram nesse... Festa da Carne. Aldair. Seu signo. Sou contra esses misticismos. Uma qualidade. Sou disciplinado. Um defeito. Às vezes posso ser inflexível. Qual seu estilo musical preferido? Gospel, claro. Um artista. Bispo Matoso. Qual seu filme favorito? Tudo a Ganhar, a biografia do Bispo Matoso. Qual série você não se cansa de maratonar? Não perco tempo com série, prefiro assistir às pregações online. Qual seu hobby? Ler a Bíblia e participar de grupos de evangelização. Qual seu estilo de moda? Pois sociais e discretas. Uma comida favorita? Feijão com arroz e carne de panela. Qual seu talento secreto? Memorizar versículos da Bíblia. Um medo? O pecado e suas consequências. Um sonho? Me tornar pastor e ganhar muitas almas para Deus. O que mais te empolga atualmente? A oportunidade de fortalecer minha fé nas atividades da igreja ou assistindo a pastores inspiradores na TV ou online. Onde você se vê daqui a 10 anos? Trabalhando para a igreja e ajudando a espalhar a palavra de Deus. O que você levaria para uma ilha deserta? A Bíblia. Se você fosse um animal, qual seria? Um cordeiro, pois sacrificaria minha vida por Jesus. Qual a primeira coisa que você gostaria que mais pessoas soubessem sobre você? Que sou um homem de fé e princípios. Qual o seu tipo de crush ideal? Uma mulher de valores, dedicada à religião e ao futuro da família. Como você reage quando vê seu crush? Quero saber mais da moça, se está alinhada com os valores cristãos. Qual o seu papel no grupo de amigos? O responsável de sempre lembrar os outros e manterem a retidão. O que você faz quando briga com seu melhor amigo ou sua melhor amiga? Oro para que encontremos a paz e o entendimento. Você está numa festa. Toca sua música favorita. O que você faz? Canto com entusiasmo. E claro que é um... Qual a sua programação ideal para um sábado à noite? Culto, leitura da Bíblia e momentos de reflexão. O que significa aproveitar a vida para você? Viver conforme os ensinamentos de Deus e me preparar para a vida eterna. Bianca. Seu signo. Libra. Uma qualidade. Acho que empatia. Eu sempre tento entender o lado dos outros. Um defeito. Insegurança. Às vezes me preocupa demais com o que as pessoas pensam de mim. Qual seu estilo musical preferido? Gospel e MPB. Eu gosto de letras que me façam pensar, sentir. Um artista. Oficialmente, se alguém da igreja pergunta, é Diante do Trono. Que eu gosto, sabe? Mas eu gosto mesmo da Marisa Monte. A voz dela é incrível. Qual seu filme favorito? Era do Gelo. Qual série você não se cansa de maratonar? Carrossel Vale. Qual seu hobby? Eu gosto muito de ler. Qual é o seu estilo de moda? Eu gosto de roupas despojadas, sabe? Mas com um toque romântico. Uma comida favorita? Lasanha, especialmente a que a minha mãe faz. Qual o seu talento secreto? Tirar fotos. Não é nada extraordinário, mas eu gosto de capturar momentos. Um medo? Decepcionar as pessoas que eu amo. Um sonho? Ah, encontrar alguém que me aceite como eu sou e construir uma vida do lado dessa pessoa. O que mais te empolga atualmente? Conhecer pessoas novas, entender diferentes pontos de vista. Onde você se vê daqui a 10 anos? Espero que feliz, realizada, com uma carreira que eu ame. O que você levaria para uma ilha deserta? Uma câmera, para capturar a beleza da natureza. Se você fosse um animal, qual seria? Acho que uma gatinha, independente, mas que é carinhosa quando quer. Qual a primeira coisa que você gostaria que mais pessoas soubessem sobre você? Que eu sou mais forte do que pareço. Qual o seu tipo de crush ideal? Ah, alguém que me faça sentir segura. Como você reage quando vê seu crush? Eu fico meio nervosa, começo a falar muito, sabe? Tentando disfarçar. Qual o seu papel no grupo de amigos? A que gosta de escutar os outros. Acho que todo mundo precisa de alguém pra desabafar de vez em quando. O que você faz quando briga com seu melhor amigo ou sua melhor amiga? Tento conversar, eu odeio ficar mal com alguém que eu amo. Você tá numa festa, toca sua música favorita, o que você faz? Canto junto e danço meio tímida, mas feliz. Qual a sua programação ideal para um sábado à noite? Um filme em casa com pipoca e uma boa companhia. O que significa aproveitar a vida para você? Estar com quem eu amo, rindo e compartilhando momentos simples e inesquecíveis. Davi. Seu signo? Peixes. Uma qualidade? Quando alguém me conquista, sou muito leal. Um defeito? Às vezes sou teimoso. Quando tenho uma opinião, é difícil me convencer do contrário. Qual seu estilo musical preferido? Gospel. Um artista? Bispo Matoso, mas gosto também do Roberto Carlos, que canta música do mundo, mas tem umas que ele fez para Jesus que são muito boas. Qual seu filme favorito? Deus Não Está Morto. Qual série você não se cansa de maratonar? A Bíblia. Qual seu hobby? Tocar violão. Qual seu estilo de moda? Confortável. Uma comida favorita? Pizza. Qual seu talento secreto? Sou muito bom com os jogos de perguntas e respostas. Um medo? Eu tenho medo de perder as pessoas que amo. Não sei o que faria sem elas. Um sonho? Quero poder viajar pelo mundo cantando. O que mais te empolga atualmente? A ideia de mudar e viver novas experiências com os meus amigos. Onde você se vê daqui a 10 anos? Espero estar bem estabelecido, com uma vida tranquila, cercado das pessoas que importam. O que você levaria para uma ilha deserta? Minha namorada e, claro, uma boa rede para descansar. Se você fosse um animal, qual seria? Eu acho que seria uma águia, porque eu gosto de observar as coisas de uma perspectiva mais ampla. Qual a primeira coisa que você gostaria que mais pessoas soubessem sobre você? Eu não sou tão fechado e sério quanto as pessoas pensam. Qual o seu tipo de crush ideal? Eu gosto de pessoas que são confiadas e que se importam genuinamente. Como você reage quando vê seu crush? Fico um pouco tímido, mas tento disfarçar com uma conversa casual. Qual o seu papel no grupo de amigos? O que se preocupa se todos estão bem. O que você faz quando briga com seu melhor amigo ou sua melhor amiga? Eu tento conversar e entender o prato da pessoa. Você tá numa festa. Toca sua música favorita. O que você faz? Canto junto. Qual a sua programação ideal para um sábado à noite? Ouvir música em boa companhia. O que significa aproveitar a vida para você? Viver de maneira autêntica, cercado de pessoas que você gosta e fazendo as coisas que te deixam feliz. Floriana, a flor. Seu signo. Leão. E sim, eu sou incrível. Uma qualidade. Sou determinada. Quando coloco algo na cabeça, ninguém me impede. Um defeito. Às vezes sou mandona. Tá, quase sempre. Mas é porque eu sei o que eu quero. Qual seu estilo musical preferido? Pop e funk. Um artista? Elista, porque sabe o que quer e não tem medo de conquistar o mundo. Qual seu filme favorito? Instinto Selvagem, um clássico, e Sharon Stone, uma drag gostosa. Qual série você não se cansa de maratonar? Game of Thrones. Eu gosto de ver como o poder circula. Qual o seu hobby? Festas, compras e dançar. Ultimamente treinar defesa pessoal. Nunca se sabe quando a gente vai precisar, né? Qual o seu estilo de moda? Algo chique e ousado. Eu gosto de aparecer e ser lembrada. Uma comida favorita? Sushi e também sobremesas bem doces. Qual o seu talento secreto? Persuasão. Sei convencer qualquer um a fazer o que eu quero. Um medo? Perder a liberdade. Eu não suporto a ideia de alguém ou algo me prendendo. Me dizendo o que posso ou não fazer. Um sonho? Dominar o mundo. Ou pelo menos minha parte nele. O que mais te empolga atualmente? Ah, o carnaval, festas, música alta, a liberdade de ser quem você quiser. Onde você se vê daqui a 10 anos? No topo, com muito dinheiro, poder e uma vida de tirar o fôlego. O que você levaria para uma ilha deserta? Wi-Fi, um nada assim com umas roupas incríveis e alguém para me entreter, né? Se você fosse um animal, qual seria? Leoa, obviamente, rainha da selva. Qual a primeira coisa que você gostaria que mais pessoas soubessem sobre você? Que eu não sou só um rostinho bonito. Qual o seu tipo de crush ideal? Ah, confiante, charmoso ou charmosa, né? Alguém que não se intimide facilmente. Como você reage quando vê seu crush? Dou aquela olhadinha básica, né, pra ver se o alvo me notou. E vou lá pra puxar um papo. Qual o seu papel no grupo de amigos? A líder, tomando decisões e fazendo as coisas acontecerem. O que você faz quando briga com seu melhor amigo ou sua melhor amiga? Dou tempo pra pensar. Depois posso perceber que eu estava certa, claro. Você tá numa festa. Toca sua música favorita. O que você faz? Vou direto pro centro da pista e arraso. Qual a sua programação ideal para um sábado à noite? Festa exclusiva com lista VIP, muita música e, claro, eu sendo o destaque da noite. O que significa aproveitar a vida pra você? Viver intensamente, conquistar o que eu quero e nunca me contentar com pouco. Glória. Seu signo. Não quero saber. Isso não é de Deus. Uma qualidade. Sou animada, extrovertida. Um defeito. Às vezes eu não controlo meu temperamento. Eu sei que Deus não gosta. Mas tem umas e outras aí que tiram qualquer ovelha do sério. Qual seu estilo musical preferido? Gosto, eu não ouço essas coisas aí do mundo. Um artista? Bispo Matoso. Qual seu filme favorito? Os 10 Mandamentos, o da igreja, tá? Não aquele filme velho lá com gente do mundo. Qual série você não se cansa de maratonar? Os 10 Mandamentos, é a novela. Qual seu hobby? É, eu gosto de cantar no coral da igreja. Qual seu estilo de moda? Roupas modestas, que é como uma verdadeira mulher de Deus deve se vestir. Uma comida favorita? Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Qual seu talento secreto? Sou muito boa em julgar o caráter das pessoas. Um medo? Ser humilhada e não conseguir me defender. Um sonho? Ser reconhecida como uma grande mulher de fé e ter influência na comunidade cristã. O que mais te empolga atualmente? Usar minha fé e revelar os falsos cristãos. Onde você se vê daqui a 10 anos? Casada com um homem importante da igreja, sendo uma referência para outras mulheres. O que você levaria para uma ilha deserta? A Bíblia. Se você fosse um animal, qual seria? Nenhum. Deus me criou a sua imagem e semelhança. Nunca trocaria isso para ser um animal sem alma. Qual a primeira coisa que você gostaria que mais pessoas soubessem sobre você? Que eu sou divertida. Ser uma mulher decente é legal, diferente do que pensam as pessoas do mundo. Não precisamos de roupas indecentes nem de ficar nos oferecendo como certas desfrutáveis. Não precisamos e não queremos esse tipo de atenção. Qual o seu tipo de crush ideal? Um homem de Deus. Como você reage quando vê seu crush? Oro a Deus para que ele goste de mim. E espero, porque é o papel do homem se aproximar. Qual o seu papel no grupo de amigos? É que se sacrifica pelo bem maior, né? Para defender a nossa fé, a palavra de Deus. O que você faz quando briga com seu melhor amigo ou sua melhor amiga? Oro para que ela não se perca no mundo. Você tá numa festa. Toca sua música favorita. O que você faz? Provavelmente sou eu cantando. Qual a sua programação ideal para um sábado à noite? Culto animado, seguido de um lanche com as amigas para comentar como foi o evento. O que significa aproveitar a vida para você? Ser admirada pela minha retidão. Ter influência na igreja. José, o Zezinho. Seu signo. Áries. Uma qualidade. Coragem. Um defeito. Sou meio impulsivo às vezes. Não penso muito antes de agir. Isso já me causou problema. Qual seu estilo musical preferido? Funk, soul e samba. Um artista? Tim Maia. O cara é uma lenda, né? Qual seu filme favorito? John Wick. Gosto de ação. Não tem como não curtir. Qual série você não se cansa de maratonar? Não sou muito de séries. Já vi alguma coisa de Game of Thrones com a textotinha. Qual seu hobby? Colecionar disco de vinil antigos. Qual seu estilo de moda? Jeans ou bermuda, camiseta, tênis. Não sou muito de chamar atenção com roupa. Uma comida favorita? Algo caseiro. Um arroz, feijão, bife com batata frita. Qual o seu talento secreto? Não sou só DJ. Também gosto de criar uns beats, fazer música. Um medo? Perder as pessoas que estão ao meu redor. Tem uma galera que me entende e sei que isso é raro. Um sonho? Viver a vida livremente, sem fazer mal a ninguém, mas do jeito que eu quiser. O que mais te empolga atualmente? Ficar com os amigos, aproveitar o máximo do momento. O resto vai se resolvendo. Onde você se vê daqui a 10 anos? Não sei, talvez produzindo música. O que você levaria para uma ilha deserta? A peixotinha, claro, e uma vara de pescar. Se você fosse um animal, qual seria? Lobo. Gosto de ser independente, mas fui perder o contato com a minha matilha. Qual a primeira coisa que você gostaria que mais pessoas soubessem sobre você? Que eu sou confiável, pode contar comigo quando for preciso. Qual o seu tipo de crush ideal? Alguém com espírito hippie. Como você reage quando vê seu crush? Não sou de ficar nervoso, mas fico um pouco mais atento. Gosto de saber o que ela gosta, como ela é. Qual o seu papel no grupo de amigos? Eu sou o cara que coloca todo mundo pra rir. Sempre tenta aliviar a tensão e garantir que a galera se divide. O que você faz quando briga com seu melhor amigo ou sua melhor amiga? Procuro resolver logo, não sou de guardar rancor. Você tá numa festa, toca sua música favorita, o que você faz? Vou lá e me jogo, não tenho vergonha. Se o clima estiver bom, vou aproveitar ao máximo. Qual a sua programação ideal para um sábado à noite? Ficar com a galera, trocar ideia, se rolar uma festa boa, melhor ainda. O que significa aproveitar a vida para você? Aproveitar os momentos simples com quem você gosta. Não precisa de luxo, só de estar junto de quem faz você bem. Lucas. Seu signo. Aquário. Uma qualidade. Confiante e carismático. Um defeito. Às vezes sou impulsivo. Qual seu estilo musical preferido? Sertanejo universitário. Um artista. Gustavo Lima. Qual seu filme favorito? O Lobo de Wall Street, muito inspirador. Qual série você não se cansa de maratonar? Breaking Bad. Qual seu hobby? Dirigir carros velozes e impressionar as pessoas, especialmente os gatinhos. Qual seu estilo de moda? Roupas de grife, óculos escuros e relógios exclusivos. Uma comida favorita? Hambúrguer artesanal. Qual seu talento secreto? Conquistar qualquer garota que eu quiser. Um medo? Perder status. Deve ser horrível ser pobre e andar de ônibus. Um sonho? Ser presidente. O que mais te empolga atualmente? Começar minha carreira política. Onde você se vê daqui a 10 anos? Herdeiro do Império Agropecuário do meu pai e um político influente. O que você levaria para uma ilha deserta? Um iate para sair de lá com estilo. Se você fosse um animal, qual seria? Um tubarão, porque está sempre no topo da cadeia alimentar. Qual a primeira coisa que você gostaria que mais pessoas soubessem sobre você? Que sou um dos jovens mais poderosos do país. Qual o seu tipo de crush ideal? Uma garota linda e que saiba se divertir. Como você reage quando vê seu crush? Não precisa de muito. Jovem Sarne, chamo para dar uma voltinha no poçante e pronto, tá no papo. Qual o seu papel no grupo de amigos? O cara mais legal e que dá as melhores festas. O que você faz quando briga com seu melhor amigo ou sua melhor amiga? Ignoro, até que ele venha pedir desculpas. Você tá numa festa, toca sua música favorita, o que você faz? Canto junto e pago uma rodada pra quem cantar também. Qual a sua programação ideal para um sábado à noite? Balada com o Pimbá. O que significa aproveitar a vida pra você? Dizer sem amar, ter dinheiro, poder e nunca precisar dar satisfação para ninguém. Raquel. Seu signo. Virgem. Uma qualidade. Gentil. Um defeito. Acho que confio demais nas pessoas. Qual seu estilo musical preferido? Gospel. Um artista. Bispo Mafioso. Qual seu filme favorito? Marley e Eu. Tão triste. Qual série você não se cansa de maratonar? Eu não assisto muitas séries, mas eu gosto dos documentários da Discovery. Qual seu hobby? Organizar eventos da igreja. Qual seu estilo de moda? Romântico, delicado. Uma comida favorita? Strogonoff de frango. Qual seu talento secreto? Criar graças e penilhas no Excel. Um medo? Me afastar da fé. Um sonho? Construir uma família feliz. O que mais te empolga atualmente? A oportunidade, né, de ajudar outras pessoas a se conectarem com Deus. Onde você se vê daqui a 10 anos? Casada, com filhos, envolvida em projetos missionários. O que você levaria para uma ilha deserta? A Bíblia. Se você fosse um animal, qual seria? Uma pomba. Símbolo de paz, de fé. Qual a primeira coisa que você gostaria que mais pessoas soubessem sobre você? Eu realmente me preocupo com o bem-estar dos outros. Qual o seu tipo de crush ideal? Um homem mais ou menos da minha idade, com valores como os meus, que seja temente a Deus, responsável, carinhoso, para construir uma vida juntos. Como você reage quando vê seu crush? Tento demonstrar interesse, mas deixo ele dar o primeiro passo. Qual o seu papel no grupo de amigos? A conselheira, sempre pronta para ouvir, dar apoio. O que você faz quando briga com seu melhor amigo ou sua melhor amiga? Peço sabedoria a Deus e tento resolver o conflito com diálogo. Você está numa festa. Toca sua música favorita. O que você faz? Canto junto e aplaudo. Cantar é um talento abençoado. Qual a sua programação ideal para um sábado à noite? Culto com os amigos, depois uma conversa tranquila. O que significa aproveitar a vida para você? Seguir o propósito de Deus e compartilhar o amor, a bondade com as pessoas. Festa da Carne. Vamos encerrando por aqui. Lembrando que TFMC está disponível aí nas principais plataformas, né, de podcast, Spotify, Amazon, Apple. A gente está lá. E você encontra também a gente, claro, no nosso próprio site, o culturapoprigor.com.br. Também estamos nas redes sociais, né? No Instagram, no Blue Sky, no Twitter, no TikTok, no YouTube, né? A gente está lá também, você vai encontrar os podcasts e tal, e outros vídeos. Então é isso, até a próxima! A gente volta aí em algum momento com mais CFMC e CFMC no cinema. Tchauzinho. Festa da Carne. A gente vai ouvir a música da Floriana, Tentação. Né? Tentação com Flor Peixota. Acontecer quando pisar na pista, ninguém fica sem ver. Ela chega arrasando, roubando a cena. O jeito dela é quente, ninguém se aguenta. Na pista ela domina, olha o rebolado. Coração dispara, tá todo mundo hipnotizado. Ela dança, ela joga, sem medo de causar. Olhar provocante, difícil de encarar. O grave bate forte, ela se solta sem pudor. Todo mundo sente, é pura tentação e cão. Vai no ritmo, senta, sobe, desce, enlouquece. Rebola gostoso, faz o mundo ser só festa. Todo mundo olha, ninguém pode resistir. Ela é brava, é quente, veio pra beber aqui. Solto ou descalça, ela para o baile. Joga na cara, ninguém chega no seu hype. Ela é poderosa, ela tem seu brilho. Dona da cena, sem precisar de gatilho. Ela dança, ela joga, sem medo de causar. Olhar provocante, difícil de encarar. O grave bate forte, ela se solta sem pudor. Todo mundo sente, é pura tentação. Então, vai no ritmo, senta, sobe, desce, enlouquece. Rebola gostoso, faz o mundo ser só festa. Todo mundo olha, ninguém pode resistir. Ela é brava, é quente, veio pra beber aqui. Estalando, todo mundo quer ver. Ela joga na cara, faz o chão tremer. É ritmo, é vibe, não tem competição. Quando ela passa, só tem aclamação. Vai no ritmo, senta, sobe, desce, enlouquece. Rebola gostoso, faz o mundo ser só festa. Todo mundo olha, ninguém